muitas vezes não consegue compreender. O nosso homem interior precisa receber no Espírito. Por isso ore no Espírito. Presente cada circunstância no Espírito, você vai entender. No Espírito você vai receber revelação, direção. No Espírito, coração de Deus vai pulsar, seu coração se alinha, vai pulsar com Deus. Passadas. sombra do Todo-Poderoso. Esse diz ao Senhor, Deus meu, em quem confio, Ele te livrará do laço do passarinheiro. Sim, do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro, seguro, seguro, seguro, seguro. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita.